never know, and won't ever let you go. My love is wider than the ocean can be, and it's deeper than the deep blue sea. My love goes higher than a mountain can rise, and I see it there in your eyes. My love gets tougher when the going gets rough, and believe me, I got more than enough. Keep trying, babe, keep holding on. There's a place we belong, where things are good, where love is strong. I'm never ever gonna leave you to cry on your own. Never ever gonna not go and pick up the phone. I'm never ever gonna let you be chilled to the bone. No, no, never. No, no, never. Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão, o seu espaço radiofónico que lhe traz, sábado após sábado, uma edição com histórias do evento musical promovido pela European Broadcasting Union desde 1956 e que já conta ao todo com 56 edições. Ora, hoje vamos dar continuidade àquilo que temos vindo a fazer nos últimos tempos. Há duas semanas trouxe-lhe uma Eurovisão na década de 1980. E uma... Procuramos, aliás, neste História da Eurovisão, traçar uma influência direta da Europa na Eurovisão. Na semana passada fizemos o mesmo percurso, com o mesmo sentido e lógica. Trouxemos-lhe uma Eurovisão na década de 1990, novamente, com o objetivo de traçar uma influência direta da Europa na Eurovisão. O mesmo iremos fazer nesta semana, mas com uma influência direta da Europa na Eurovisão, na década de 2000, no ano 2001 até ao ano 2010. Ora, vamos ser um bocadinho menos abrangentes, mas apenas desde 2004 até 2007, aliás, 2009, vamos trazer aqui várias músicas que, no fundo, nos dão a ideia daquilo que é a Eurovisão atualmente. Até porque, desde 2007, que foi o caso mais flagrante, até agora só passaram 4 anos. E essa influência não só ainda existe, como ficou ainda mais vincada. Esta influência é uma influência muito complexa. Ora bem, nas décadas de 50 e 60, quando a Eurovisão começou e ganhou projeção, havia vários países a participar, cada um com as suas culturas, como é lógico. Por exemplo, a União Soviética, que neste caso nunca terá participado na Eurovisão, mas a Jugoslávia, por exemplo. A Jugoslávia era um país que tinha a sua cultura, e aliás tinha uma cultura muito própria. A Grécia, por exemplo, também a Checoslováquia, por exemplo, as Alemanhas, Inglaterra, ou neste caso Reino Unido, Itália, França e até mesmo Portugal, que entrou apenas no ano de 64, mas ainda assim tinha a sua cultura. Notava-se, musicalmente, alguma diferença. De país para país, notava-se alguma diferença. Mas a verdade é que, ainda assim, havia uma uniformização musical e instrumental muito maior do que agora. Ainda que na altura houvesse uma grande diferença, comparativamente com agora. Anteriormente, cantava-se muito menos em inglês e muito mais nas línguas-mãe do que atualmente. Embora nas últimas três edições do Festival Eurovisão da Canção, essa tendência tenha vindo a ser invertida. De todas formas, fica essa nota de que nesse terceiro milénio, neste princípio do terceiro milénio, foi esse o fenómeno a que assistimos. Mas ao mesmo tempo assistimos a um outro fenómeno também, que foi o fenómeno dos países que se caracterizaram e que marcaram cada edição da Eurovisão com a sua música tradicional. Seria estranho ver a Rússia ou a Ucrânia levar, nas décadas de 60 ou 70, uma Marinskaya, o que já não parecia de todo tão sem sentido atualmente. Nunca aconteceu, mas, por exemplo, se Portugal agora trouxesse um fado, seria mais expectável ou previsível, ou mesmo até enquadrável, do que se fosse na década de 60. A verdade é que a Eurovisão evoluiu com os tempos. E se na década de 60, por exemplo, primávamos por países que cantavam na sua língua, mas tinham um género musical mais ou menos homogéneo, ainda que não totalmente, a verdade é que temos agora um país, aliás, uma série de países que cantam mais em inglês, por uma questão de exportação e de internacionalização, e até mesmo de compreensão dos próprios espectadores no local e espalhados pela Europa. Mas a verdade é que também assistimos a um atrevimento, vou chamar-lhe assim, de música, ou seja, melhor, por parte dos países, nas músicas que levam à Eurovisão. Já não me refiro ao facto, por exemplo, da Finlândia ter levado em 2006 Hard Rock Aleluia, dos Lorde, se bem que esta música até venceu essa edição do festival, mas reporto-me, por exemplo, mais ao facto de algumas músicas que aqui vamos ouvir. E uma delas, que não é o caso, até poderia ser Portugal. Em 2009, os portugueses levaram uma música praticamente folclórica, ainda que o arranjo final tenha sido um pouco mais international, mas a verdade é que todas as ruas do amor têm muito de folclórico português. O acordeão, a flauta, o ritmo, o cavaquinho, até mesmo a própria melodia. Ora, Portugal também nunca o havia feito até aqui. Mais ou menos, se quisermos comparar com 96 e 99, ou melhor, 96 e 98, peço desculpa, mas mesmo assim, não tanto como aconteceu em 2009 com os Flor de Lis. Ora, sinais de um atrevimento, e ainda bem que isso acontece, um atrevimento único, que no fundo permite que, mesmo cantando mais em inglês do que nas línguas-mãe, os países tragam mais de si do que talvez trouxessem se, de uma forma mais homogénea, apresentassem músicas cantadas na sua língua-mãe. Uns concordaram comigo, outros certamente que não. Mas a verdade é que a Eurovisão é isso mesmo. Nós hoje vamos conferir, nesta edição, algumas músicas que primaram pela originalidade. Ouvimos aqui uma que, por acaso, não tem tanto dessa originalidade, mas ainda assim foi apenas um exemplo daquilo que eu falei, que é o facto de agora se cantar mais em inglês. Por exemplo, a Alemanha, em 2007, trouxe na Eurovisão um grupo chamado Texas, com o tema No, No, Never. Este No, No, Never teve uma participação discreta na Eurovisão 2007, mas o meu objetivo foi apenas também falar um bocadinho daquilo que, ou melhor, trazer musicalmente aquilo que eu acabei de falar agora, que foi, neste caso, a música então cantada em inglês mais do que mais que acontecia, por exemplo, na década de 60 ou de 70, em que provavelmente os suíços cantariam em francês, ou alemão, ou até mesmo em italiano. Os alemães possivelmente cantariam mais em alemão do que em inglês, por exemplo. E mesmo os franceses, cantariam mais pressa em francês do que em inglês, se bem que na França, e mesmo até na Espanha, ou mesmo até em Portugal, estas regras são exceção, já que os países continuaram a defender continuamente a sua língua-mãe. Vamos agora ficar com uma música que participou no ano 2006 pela Croácia, um dos países que resultou da dissolução, neste caso, da Jugoslávia, no princípio da década de 1990. Vamos ouvir Seferina com Moja Stikla, O tema, como disse, participou no Festival Eurovisão da Canção, no 51º, no ano de 2006. Vamos depois ficar com uma outra, esta que se destaca pelo facto de ter vencido o Festival Eurovisão da Canção e ter levado pela primeira vez para Belgrado este mesmo festival. Em 2007, Maria Serifovi, com Motiva, venceu o festival, cantando este tema com uma música tradicional da Sérvia e cantando em sérvio. Um caso raro de acontecer, digamos. Comparativamente, juntando aliás os 56 vencedores, é um caso raro de acontecer. Severina, com Moja Stikla, 2006, representando a Croácia, e Maria Serifovic, com Moldiva, representando a Sérvia e vencendo o Festival Eurovisão da Canção, versão 2007. Ponovila to nebo zna baš kao ja. daje ime Twoje, moja jedina molitva. Ouvir uma música que também marcou a Eurovisão. No ano 2007 surgiu um tema que mais nos parecia lembrar o Emir Kusturica, por exemplo. Estou a falar de Milan Stankovic. Milan Stankovic traz-nos uma música que em português quer dizer Isto são os Balcãs. A música quer dizer, no fundo, Ovo gi Balkan. Este Ovo gi Balkan é um tema que, apesar de não ter vencido, chamou a atenção pelos seus toques muito tradicionais, não só da Sérvia, mas também dos Balcãs. Ora, precisamente então esta música que vamos ouvir, portanto, da Sérvia, que participou em 2007 com este tema. Milan Stankovic, o tema Ovo gi Balkan. Vamos depois até ao ano 2006 novamente para ouvir Hari Matahari com o tema Leila. Leila foi mais um tema que surpreendeu, representando neste caso a Bósnia-Herzegovina. O tema, como disse, representou este país no ano de 2006. Mais uma vez, uma influência fantástica e notável do país e da língua num festival Eurovisão da Canção. Beograd, ja bez obraza, nejednom, vjetar miriše i bol me prati kao sjena. Da li negdje za mnom uzdišeš, gdje si od mene sakrivena? U kosu stavi ruzmanin i jedan cvijet kraj šadrvana. Lejla, zar bi mogla ti drugog voljeti? Zaprose, znaj, tamo neću biti ja. Lako se tuge oproste, al samo ljubav nikada. Zar bi mogla ti drugog voljeti? Tebe Leila. Estamos quase do final, estimados ouvintes, de mais um Histórias da Eurovisão. Desde já quero pedir-lhe desculpa por um erro que acabei por dar no que toca à primeira música de Milan Stankovic. Esta música participou não no ano 2007, ainda que pela Sérvia, é um facto, mas sim no ano de 2010, ou seja, na edição transata do Festival Eurovisão da Canção. Vamos agora até o ano 2004 para ouvir Zeljko Joksimović com a Ad Hoc Orchestra. Esta Ad Hoc Orchestra com Zeljko Joksimović interpretaram um tema que na altura surpreendeu toda a gente. Lane Moja representou a Sérvia mais uma vez, neste caso ainda Sérvia e Montenegro, no ano de 2004. A música não venceu. Nesse ano quem venceu foi a Ucrânia. Mas, também com o tema, também se diga, é um tema muito... Por acaso podia tê-lo trazido aqui hoje, até porque é um tema também muito, com influências muito... Muito ucranianas, não é? Mas também já lá vamos. Mas essa música, 2004, representou então, como disse, a Sérvia e Montenegro, ainda nesta separação, e também por isso escolhi esta música. Zeljko Joksimović teve muito sucesso depois de lançar este tema na Eurovisão. Foi um tema que, na altura, deixou os presentes surpreendidos, não só pela beleza da melodia, mas porque, mais uma vez, Zeljko Joksimović fez aquilo que Moltiva faria uns anos mais tarde, com a voz de Maria Serifović. Mas, ao contrário desta, Zeljko Joksimović não venceu o Festival Eurovisão da Canção. Ocorre-nos dizer que, talvez, as duas melodias sejam igualmente belas, mas uma questão de anos fez com que o mundo, ou a Europa, neste caso, não estivesse ainda tão preparada como estava em 2007, para este género de surpresas, digamos assim. Depois de 2004, vamos até ao ano de 2007 para ouvir uma música da Ucrânia, precisamente. Verka Serdyushka, um nome que não só na Ucrânia, mas nas ex-repúblicas soviéticas em geral, é uma referência para a música local. Dancing Lhasa Tumbai, Uma música que tem tanto de soviético, ou neste caso de ucraniano, e de repúblicas soviéticas, para ser mais correto, tem tanto desta cultura, como tem também de língua alemã, em alguns casos, e ritmos com alguma influência, ainda assim, ocidental. Mas, sobretudo, os ritmos que aqui vamos ouvir, mesmo até em termos de instrumentos, o que vamos aqui ouvir, é típico, inclusive, da própria Vera Serdyushka. E é assim então, aliás, Verka Serdyushka, e então é assim que fechamos mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar no próximo sábado, dia 23, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Weiter. Ich liebe not a passion. Don't leave to dance. Dance to leave. I love you. Happy.